ser la vieja canción de la vieja molienda. História essa de novo, sempre repete, circula ou cria espiral do tempo, cortina de vento que leva e traz o novo por sobre as cabeças de novo. Servido cru sempre no noir puro, fora da TV que te vê sempre velho. Amor se mudando de cana aos seus sonhos reais. Nada de novo há debaixo do sol, que nasce por todos os dias presentes do tempo futuro do hétero novo. De novo, história essa de novo, sempre repete, circula ou cria espiral do tempo, cortina de vento que leva e traz o novo por sobre as cabeças de novo. Servido cru sempre no luar puro, fora da TV que te vê sempre velho. Amor fumudando de cana aos seus sonhos reais. Nada de novo há debaixo do sol, que nasce por todos os dias presentes do tempo futuro do hétero novo. Espiral do tempo na do vento que leva e traz o novo por sobre as cabeças de novo. Servido pro sempre no luar puro, fora da TV que te vê sempre velho. Amor fumando de cana aos seus sonhos reais. Nada de novo há debaixo do sol, que nasce por todos os dias presentes do tempo futuro do hétero novo. Todos os homens morrendo de novo, sem novo.